Quando um jogo sai, muitas vezes ele quebra barreiras e paradigmas, trazendo respostas para algumas questões como se um gênero irá agradar o público-alvo, se esse gênero novo vai ser lucrativo, se mecânicas funcionam, se o tema será considerado tabu, entre outras coisas. Quando um jogo tem respostas favoráveis e consegue caminhar por esse caminho repleto de incerteza, e em geral sobressai, ele mostra o que é possível, o que dá certo e o que não dá, ou melhor dizendo, o que ainda não deu. Esse jogo fica com mérito e abre as portas para novos concorrentes, ou que se inspiraram nele, ou que já tinham uma ideia ou conceito parecidos, mas que não foram ou não podiam se arriscar nesse mar de certeza. Quando a Telltale Games mostrou que as pessoas ainda tinham interesse muito forte em jogos de interações simples, com foco em histórias e divididos em episódios, um dos primeiros jogos que fez frente a esse formato, e que não foi feito pela Telltale, foi justamente Life Strange, da Square Enix, concebido e desenvolvido pela Don't Nod. Assim, tirei um tempo para revisitar um jogo que me fez voltar a jogar jogos episódicos, depois de prometer que nunca mais faria isso após duas experiências decepcionantes quando saíram. Sejam muito bem-vindos à minha retrospectiva Life Strange.